de sofrerinha. Está com São José Vênus juntos lá com Ferinha. Nós somos o Ferinha. Abraço quente ao meu lençol. O tempo aqui não passa sem você. Custa o que custar, te espero. Quando te encontrar, só quer. Faz a vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar, eu vou. Querer sempre ter você, amor. Ao meu lado, seja onde for. Você tem que me ter. Também sinto amor como você. E o resto só o tempo vai dizer. Nosso chamego é amor demais. Adoro amor que a gente faz. Com você é especial. Nossa vira carnaval. Com você nota 10 é igual. Se quer me ter, tu vai me ter. Eu também tão como você. Nosso amor pede bis. Planta amor e sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Mandar um forte abraço meu parceiro Pedro Bahia de Itabuna, tamo junto. Onde a vida me levar eu vou. Querer sempre ter você, amor. Ao meu lado seja onde for. Ao me ter, também sinto amor como você. E o resto só o tempo vai dizer. Nosso chamego é amor demais. Adoro o amor que a gente faz. Com você é especial. Faça vida carnaval. Com você nota 10 não é igual. Se quer me ter, tu vai me ter. Que eu também tô como você. Nosso amor pede bis. Planta amor e sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Nosso chamego é bom demais. Adoro o amor que a gente faz. Com você é especial. Nossa vida é carnaval. Com você é nota 10, não tem igual. Se quer me ter, tu vai me ter. Que eu também tô com você. Nosso amor pede bis. Planta amor e sem raiz. O bom mesmo é amar e ser feliz. Vou dar um forte abraço meu parceiro Pra Moré Ostentação e meu parceiro Júlio Moreira.